pessoas, sejam bem-vindos a mais um Feito no 8. É o último de 2010 e o último que vamos transmitir. Pois é verdade, o Feito no 8 vai fechar as suas portas, mas quero que saibam que adorei estes mais ou menos 3 meses que estive convosco. Foi um programa pequeno, mas que, acreditem, me deu muito gosto fazê-lo. Ora, hoje que estamos a finalizar mais um ano, o ano de 2010, eu quero desejar a todos muitas felicidades. Nós hoje começamos com uma música bem animada e vamos acabar com uma muito engraçada. A música que começamos foi Arerê, ao vivo dos Banda Eva, um grande êxito da década de 1990. Ora, por falar em 1990, é precisamente sobre esta década que vai incidir o próximo Musicalia, que lhe vai trazer algumas das melhores dance musics que se fizeram na altura. Quero deixar-vos também, sinceramente, votos de um ótimo 2011. Quero dizer-vos que a Rádio Antena Web vai estar melhor do que nunca para essa altura. E para quem eventualmente ainda ouça o Feito no 8, só quero dizer o seguinte: vai agora ser colocada, agora, quer dizer, à meia-noite vai ser colocada a nova programação. Não é? Aliás, ela já deverá ser colocada antes, por volta das 9, 9 e meia, já deverá estar colocada. O que eu quero dizer é o seguinte: a Antena Web, portanto, aquilo que nós publicamos, acabou por se tornar numa grelha provisória, porque entretanto foram acrescentados à grelha mais dois programas. Um que vai estrear já nesta noite de sábado, já neste domingo, dia 2 de janeiro, e outro no próximo dia 9, às 7 da tarde. O que vai estrear no dia 9 é da Antena Web, o que vai estrear no canal 2, no dia 2 é do canal 2, e portanto fiquem atentos, porque vamos ter coisas novas para ver, ou neste caso para ouvir. Então é assim, ouvintes, eu vou-me despedir. Foi um prazer imenso fazer neste tempo o Feito no 8. A partir da próxima segunda-feira, o que eu lhe vou trazer é outra coisa, é o Desporto Antena, que diariamente, de segunda a sexta-feira, lhe trará um resumo desportivo diário, portanto, com os principais acontecimentos. Estarei então consigo para lhe trazer estes mesmos acontecimentos. Enfim, conto comigo. Eu vou voltar então segunda-feira para a primeira edição do Desporto Antena, conduzido por mim. Conto consigo, quero mesmo que esteja desse lado, porque, enfim, vai ter bons motivos para ficar connosco nessas edições do Desporto Antena, e não só. Há muita coisa que vai acontecer a partir já desta noite. Aliás, eu próprio vou ficar aqui consigo até bem perto da meia-noite e meia. Vou fazer-lhe companhia, aliás, até bem perto da, mais ou menos, da uma da manhã, pronto. Mais ou menos, pronto. À uma da manhã tem início, portanto, o Target DJ, que hoje tem a duração de... aliás, peço desculpa, à meia-noite e meia tenho início o Target DJ, e às 3:30 da manhã tenho início o Electric Nights. Enfim, pronto, vou conseguir também perto da meia-noite e meia. Conto consigo, estou mesmo à sua espera. São 3 horas e meia de grandes músicas, grandes momentos. Acredito mesmo, ouvintes, estou aqui consigo. E desejo-lhe, então, a continuação de uma ótima noite. Vamos depois ao musical e depois sim, então, à missão especial de passagem de ano, não é? Vamos ter muita música. É sobretudo isso. Eu não vou falar muito. Vou-lhe trazer muita música. E já agora, para falar em música, trago-lhes Le Roi, o tema The Typewriter. The Typewriter. Tem que estar correto. Para quem não sabe o que é The Typewriter, eu traduzo. É uma máquina de escrever. E alguém decidiu fazer uma brincadeira que foi uma música com isto. O mais espantoso é que esta música era da década de 50 e foi, na altura, uma música que causou sensação, porque foi muito engraçada, sem dúvida. E então é com ela que me despeço. Ouvintes, é um prazer enorme estar convosco, foi um prazer enorme conduzir estas emissões do Feito no 8. Segunda-feira estreia, pelo menos comigo, o Desporto Antena. Quanto a outros programas, isso, aquilo que lhe posso dizer é que fique atento. Há muita, muita coisa que vai acontecer. Mesmo, muita coisa. Acredito que nós estamos sempre a trabalhar o melhor para si. Queremos, sem dúvida, que o ouvinte se sinta cada vez mais em casa e que esta seja cada vez mais a sua rádio. Foi um prazer imenso fazer o Feito no 8 e estar consigo nesta noite. Eu vou voltar daqui a pouco para a Musicália. Vamos fechar com Le Roi e The Typewriter. Bom fim de semana, boa passagem de ano e um até sempre.